Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há quase 23 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Na realidade, o programa começou em 1999. E você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, domingo 5 de dezembro de 2021, uma linda manhã da primavera brasileira, e aqui em Santa Bárbara fomos abençoados por esse sol maravilhoso, iluminando e deixando o Parque dos Ipês cada vez mais belo. E é nessa atmosfera de espiritualidade eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Wilson Garcia. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que nos acompanham. Novamente, imprescindível eu expressar minha gratidão pela oportunidade de estar entre amigos nessas manhãs tão agradáveis em que eu tanto tenho aprendido. Muito obrigado pela oportunidade, Geraldo. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus queridos Wilson, Geraldo. Bom dia a todos que já estão conosco aí pelas... Ô, Wilson, você pode tirar minha dúvida. Antes a gente falava pelas ondas do rádio. Agora, como que a gente fala pela internet? Ah, podemos falar pelas ondas virtuais, né? Porque nós estamos... É, porque agora é digital, né? É digital, não é mais uma onda. Não é mais uma onda. É um sinal digital, é 0 e 1 um agora. Ah, é binário. Certo. É onda binário, virtual. Exato. É onda por essas virtual. Ondas binárias, vamos lá. Isso, ondas binárias, perfeito. Bom dia a todos, queridos. Muito bem. Meus amigos, o programa de hoje tem o título, que é o título do estudo que Kardec fez sobre a hipótese sobre a origem do corpo humano. Esse é o título do programa. E após ler os itens que o Kardec destaca, deixando claro todo o seu estudo e o seu interesse, assim escrevi a nossa introdução. O homem olha para o passado, buscando desvendar o mistério das origens. Alonga o olhar e tenta compreender os primeiros movimentos da criação. Mas o silêncio da causa primária impressiona pela grandiosidade dos fatos. Teses e hipóteses são levantadas, crenças e estudos se confundem no turbilhão dos movimentos universais. De onde surgiu o corpo humano? Uma emblemática pergunta ainda sem resposta. Evidências científicas sinalizam que a raça humana e o macaco vieram de um mesmo ancestral comum. O homem não veio do macaco. Esse é o entendimento atual. Seja como for, o mistério continua desafiando pesquisas e teses, religiosos e ateus. Esse é o começo, são as primeiras palavras do programa Visão Espírita, abordando sobre a hipótese da origem do corpo humano. E nesse momento, para que a gente inicie o programa de maneira harmônica, eu peço ao Wilson que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Vamos a ela. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Realmente a música me sensibiliza, viu? Realmente essa prece da Terezinha é algo que facilita muito o nosso trabalho aqui. Muito bem, meus amigos, com esse clima tão favorável, vamos começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o livro Fonte Viva, de Chico Xavier, escrito pelo Espírito Emmanuel, seu benfeitor espiritual. E selecionamos hoje o capítulo 30, cujo título educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa frase é registrada na Epístola de Paulo, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E Emmanuel, refletindo sobre essa frase, assim escreveu: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor, no coração da terra há melodias da fonte, no bloco de pedra há obras-primas de estatuária, entretanto o pomar reclama esforço ativo, a corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada, a joia de escultura pede milagres do buril, também o espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus, mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso da terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Muito bem. Wilson, suas primeiras palavras, Wilson. Muito bem, Geraldo. É claro que cada parágrafo desse texto mereceria uma abordagem específica, porque ele traz, é tão rico em conteúdo, mas nós, infelizmente, não temos tanto tempo assim, não é? A gente tem que resumir bastante. Mas, assim, uma das frases, um dos parágrafos, dos menores, talvez, e que mais me chama a atenção é: Deus está em nós quanto estamos em Deus. Isso me leva a um entendimento até contrário a uma interpretação que é comum a gente encontrar entre o meio espírita, de que o mal, por exemplo, não existe. O mal seria a ausência de Deus. Eu sempre tive dificuldade de compreender essa ausência de Deus. Justamente, aliás, o Alan ontem fez uma palestra sobre os atributos de Deus, né, lá na União Espírita de Piracicaba. E um dos atributos de Deus é essa onipresença. Se acreditamos que Deus está em todos os lugares, não pode haver um só recanto, um só espaço em que não esteja ali a presença de Deus. Aí eu me lembro de uma poesia, de um poema, na verdade, porque não tem rima, do Espírito João de Brito, numa psicografia do Chico Xavier, que ele fala sobre o amor. E naquele poema, ele identifica o amor em todas as coisas, em tudo. Ele identifica o amor no egoísmo, ele identifica o amor na vaidade, ele identifica o amor no ódio, né? E, por fim, ele diz que o amor é aquilo que une todas as coisas. E ele diz que quando se lhe retira a influência, reina o caos. Então, na verdade, Deus está ali presente. Não é que é a ausência de Deus, é que falta a sensibilidade para sentir a sua influência. E essa sensibilidade se dá pelo processo educativo. O ser que ainda não foi burilado, educado, é um ser grosseiro ainda, duro, e não percebe. Né? Não percebe o belo no mundo exterior, falando no mundo exterior, não percebe o bom no mundo exterior. Portanto, não sente a presença do Criador. A educação, ela faz isso. Então, se Deus está em nós, se já existe em nós, incipiente ainda, esse brotinho, essa semente, para que se faça planta, é preciso que ela cresça. E aí a gente vai lá na origem do termo educar, na etimologia. Eu gosto muito de etimologia das palavras, né? Educar significa trazer para fora. Olha que interessante esse termo. No sentido pedagógico, né, a interpretação é feita no sentido de que educar é preparar a pessoa para viver no mundo exterior, né, a viver com as outras pessoas, a conviver, né, a ser um membro de uma determinada comunidade, sociedade, nesse sentido de educar. Mas nós aqui temos outro sentido também, é no sentido de tirar para fora aquele germen, né, que já está depositado em nós, para que possamos fazer como nos orienta Jesus, para que façamos brilhar a nossa luz. Então, é esse o processo de educação. E aqui a gente estende um pouco também para falar sobre a educação. Eu falei sobre essa percepção. É a educação dos sentidos, né, de uma maneira mais ampla. É educar os olhos, é educar os ouvidos, né, é educar a fala, a percepção, né? De forma que a gente consiga perceber, né, essa beleza em tudo, que a gente possa perceber Deus na brisa que toca o nosso rosto. Né? É claro que parece muito poético falando assim, mas na prática, quem consegue, né? Alan, né, com esse turbilhão da vida, do dia a dia, né? Mas não é preciso muito tempo para isso, mas é preciso essa predisposição. E eu vou citar o nosso amigo Luiz Guimarães, né, que não está aqui conosco hoje, mas quando você tem essa predisposição, né, de caminhar nesse sentido, a gente tem conta também com todo um arcabouço de auxílio do plano espiritual que vai nos preparar o caminho do aprendizado. Então a gente vai se educar, basta que nós estejamos atentos e que isso desejemos, né, que queiramos realmente ser educados. Muito bem, eu acho que é isso. Muito bom, Wilson. Reflexões muito interessantes da sua parte, viu? Alan, sua palavra sobre o Educa, do Emmanuel. Educa. Bom, antes de mais nada, eu queria dar bom dia para todo mundo aí. Estou vendo pessoas fantásticas. Hoje eu estou com um computador que não é o que eu uso normalmente. Então, quem está todo no comando aí é o Wilson hoje. Mas eu estou vendo os comentários aqui e queria dar um bom dia para todo mundo que está chegando aqui. É sempre uma alegria estar com vocês. Quantas pessoas estão conosco hoje, por enquanto, Wilson? Olha, por enquanto, 42 pessoas. 42. Todos bem-vindos. Se eu fosse nomear aqui, vocês entendem que o comentário ia ficar para mais tarde, né? Mas um grande beijo no coração de vocês. Muito bem. Quando a gente pensa em educar, eu vou continuar a fala do meu querido Wilson, porque Sócrates, um dos pais fundadores do processo filosófico aí, ele falava assim que tudo está dentro de nós, tudo. E para isso ele desenvolveu um método que chamava maiêutica. A maiêutica vem de parir. A mãe dele era uma parteira, então ele falava que ele tinha que parir de cada um o conhecimento, a verdade, a educação que já estava dentro. Não tem como você colocar a educação dentro de uma pessoa. Ela tem que sair de dentro dessa pessoa, né? Então, Sócrates fala que educar justamente é tirar para fora, para reforçar aí o que o Wilson comentou. Quando a gente pensa em tirar de nós, por que isso? Ontem mesmo, nessa palestra que o Wilson falou, eu falo assim, que nós temos todos os potenciais de Deus em nós, como um saquinho de sementes. Nós nascemos com esse saquinho de sementes, mas veja, é um saquinho de sementes. Ainda não é uma árvore, ainda não dá fruto. Então, para isso, é necessário que a gente prepare um solo, plante a semente, adube, irrigue, deixe a árvore crescer, proteja ela das adversidades do tempo, das pragas, para um dia dar fruto. E esse fruto ainda também pode ser acometido de pragas. O processo de dar fruto é demorado. Veja aí, quem cultiva sabe bem disso. É muito lento o processo de se dar um fruto. E a educação é da mesma maneira. Agora, adianta eu tentar enfiar alguma coisa em alguém? Não. Ninguém consegue educar o outro pela fala. Nós somos teimosos em manter um programa no ar há 23 anos. Mas, na realidade, a única coisa que nós desejamos é incentivar quem nos ouve ao estudo. Para, desse estudo, tirar de dentro de si esse processo educativo. Fazer a maiêutica desse processo educativo. Parir esse processo. Porque nós, de verdade, vamos educar pelo nosso exemplo. Para educar pelo nosso exemplo, nós temos que parir de nós essa educação que já está aí dentro. Às vezes, o meio que a gente vive não é muito favorável. Parece que cria-se alguns mecanismos que podem achar que a gente vai estar fora de moda sendo educado. Vai achar que a gente está fora de compasso sendo educado, né? Não, de forma nenhuma. Educação é algo que tem que partir de cada um de nós. Na convivência com os educados, vamos nos educando. Agora, realmente é difícil se educar e difícil também se manter educado no mundo. O mundo ainda é de expiação e provas. Então, naturalmente, a gente tem aí uma certa dificuldade em se manter educado no mundo. Mas o esforço tem que existir. Ontem, no final da palestra lá, no sábado que eu fiz ontem, eu tive um presente. Um dos senhores que estava lá ouvindo falou que ele estuda Espiritismo por conta de uma palestra que ele ouviu minha em 2008. E que de lá para cá ele está anotando num caderno os livros que ele lê para poder ir construindo um conhecimento. E que eu, na palestra, eu falei assim, será possível que a gente não consegue ler uma passagem do Evangelho por dia, um versículo por dia? Eu acho que dá sim. A gente tem esse tempinho aí. É só deixar de responder dois WhatsApp que você consegue ler esse versículo. E é o começo de uma transformação educativa. Então, o processo de educação é autoburilamento, é exigente nossa ação em nós. Educar ao outro, não precisamos nos preocupar em demasia. Mas se preocupe, sim, em educar você mesmo, porque o resto vai ser consequência da convivência com o espírito educado. Muito bom, Orlando. As suas palavras se somam do Wilson e dá um contexto muito agradável. Eu só poderia dizer algumas palavras no final, o seguinte: para mim, eu vejo o Emmanuel como um educador, porque ao longo da vida ele educou muito o Chico Xavier a ser quem foi. A participação do Emmanuel foi fundamental para o sucesso da obra do Chico. Tem as virtudes do Chico incontestavelmente, mas o Emmanuel estava por trás fazendo esse processo de educação. E o capítulo que ele coloca é educa. Educa. Por quê? Talvez não estejamos tão educados assim. E quando você lê o texto do Emmanuel, ele é muito interessante. O texto é dividido em três partes. A primeira parte que eu batizei de possibilidades. A segunda parte de ação. E a terceira parte de crescimento espiritual. Repara as primeiras frases que ele coloca. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas de estatuária. Essas são as possibilidades. Mais adiante, ele fala como fazer com essas possibilidades. A corrente cristalina... Não, entretanto, o pomar reclama esforço ativo. Essa é a ação. Você precisa trabalhar e se educar para desenvolver esses potenciais, essas possibilidades. E no final, ele finaliza com o crescimento espiritual. Quando ele fala, somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Então, o texto, o título é educativo, o texto é educativo e a ação dele é educativa. Essa é uma lição que nós temos que trazer para nós mesmos. Se o Emmanuel está pedindo isso, é que isso nos falta. Então, que a gente também eduque a nós mesmos e que tenhamos um comportamento educativo. Porque o Emmanuel, quando falava, ele era muito incisivo. Ele nunca foi de meias palavras. Ele foi de palavra inteira e verdadeira e falava sempre com o Chico com um tom de uma alma mais experiente, um espírito mais experiente, querendo ajudar o Chico. Então, desse capítulo, eu extraí esse entendimento que eu queria dividir com vocês aí. Muito bem, meus amigos. Se quiserem falar alguma coisa, nos avise aí, né? Ô Geraldo, eu queria lembrar só, né, uma cena que está registrada, né, num filme sobre o Chico Xavier, mas é muito conhecida. Mas eu queria lembrar. Quando o Chico viajava de avião e o avião passou por uma turbulência e ele ficou com medo de morrer e começou a gritar lá, ah, eu vou morrer, eu vou morrer. E o Emmanuel, né, chamou a atenção dele, olha, aqui você tem que ser exemplo. Você é um homem de fé aqui, né, no meio de tantas pessoas, você tem que... Não, mas eu acho que eu vou morrer, o Chico dizia. E se eu acho que eu vou morrer, eu vou gritar mesmo. Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer. Aí o Emmanuel diz para ele, já que você acha que vai morrer, então morra com educação. Sensacional. E o Chico muito falava bom. Que até hoje ele quer saber como que é morrer com educação. Muito bom. Excelente. Meus amigos, agora a gente começa o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. E o capítulo de hoje é um capítulo muito interessante, que eu tenho a impressão que passa muitas vezes despercebido, né? Por nós espíritas, por outras religiões também, essa história que é cercada de profundos ensinamentos. Esse capítulo, o Caibar deu o título de Ascensão Espiritual. E ele coloca um texto do livro A Gênese e coloca uma parte do Evangelho de João. Eu faço a leitura, o Wilson e Alan e o Wilson fazem os comentários. Então, eu vou partir para a leitura do livro Gênese. Entre aspas, partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Arã. Chegou a um lugar onde passou a noite. porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava no céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o Senhor estava em cima e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado te darei a ti e à tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que eu tenho dito. Acordado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Então levantou-se Jacó pela madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, que significa casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo, me guardar nesta viagem e me der pão para comer e roupa para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me der, pagarei o dízimo. Essa é a frase, o texto do livro Gênesis. Agora vamos ao Evangelho de João, quando ele escreve, entre aspas: Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Replicou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse-lhe Jesus: Por eu te dizer que te vi debaixo da figueira, crês? Maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Fecha aspas. É um texto que cabe aos bons comentários, não, Wilson? Olha, Geraldo, novamente, nós precisaríamos de muito mais tempo para poder nos aprofundar a cada detalhe que nós poderíamos abordar num texto desse, mas nós aqui temos que ser bastante sucintos em nossos comentários, então a gente sempre escolhe uma parte deles para poder abordar. O texto fala sobre a ascensão espiritual. Essa escada de Jacó, ela pode ser interpretada de várias maneiras diferentes, tá? Então, a gente vai interpretá-la no sentido realmente da ascensão espiritual. E é claro que, apesar de você não ter lido, né, os nossos convidados aqui, os nossos companheiros que estão aqui conosco, são convidados a lerem o texto completo, porque eu vou fazer alguns comentários sobre também apontamentos do Caíba, né, sobre essa passagem. E uma delas é relacionado à questão da revelação. Caíba Schutte apresenta a revelação como um dos principais aspectos da nossa elevação. Isto é através da revelação que nós temos acesso àquilo que nos é totalmente desconhecido. E ele apresenta essa revelação no formato de uma outra parábola. Ele fala da parábola do filósofo, em que uma pessoa vê mais ou menos um edifício no alto de uma cadeia de picos, num pico mais alto. Ele não consegue ver muito bem o que é que tem lá, mas ele vê um edifício lá e ele quer subir até lá. E essa pessoa, para subir até lá, vai encontrar ervas para se apoiar, pedras movediças, isso é, pedras que não estão firmes no seu local. né? Troncos carunchados, segundo as palavras de Caíba. Né? Isto é, troncos também apodrecidos, que você não pode confiar totalmente. Né? Em que você vai pisando, eles vão quebrando, as pedras vão se movendo, as ervas são finas demais, você não consegue se apoiar nelas. E assim ele vai nesse esforço todo até chegar lá em cima. Quando ele chega lá em cima daquele edifício, ele olha para baixo e ele vê com clareza todo o caminho que ele percorreu. As dificuldades que ele encontrou naquele caminho que ele percorreu, os tombos que ele levou, né, as quedas. E ele até minimiza esses tombos. Quando ele lembra, poxa vida, parecia tão difícil, olhando daqui não é tão difícil. E de onde ele está, pelo alcance de sua visão, ele também enxerga ali um atalho, um outro caminho que permitiria chegar até onde ele chegou de uma outra forma, de uma maneira mais fácil, sem tantos percalços. E sabendo disso, ele vai e conta para as outras pessoas. Olha, existe uma maneira para a gente chegar até aquele topo. E lá é maravilhoso o que a gente pode ver e fazer. E ele conta. E as outras pessoas, o seguindo, também chegarão onde ele está. Então, esse aspecto da revelação é um aspecto magnífico, né? Então, nós temos em Espiritismo a explicação da primeira revelação de Moisés. Moisés que já trilhou todo esse caminho e que nos foi oferecido como um revelador desse Deus único, de uma conduta adequada para nós aqui na Terra, para seguir mais seguro. Esse seria o caminho, seria o atalho, o caminho mais seguro para chegar nessa edificação, nesse reino de Deus, nessa casa do Pai, nessa vida mais feliz. Depois nós temos Jesus, que veio não reescrever a lei, mas dar-lhe uma aplicação e uma interpretação nova, veio apresentar uma nova revelação. Isso eu não estou falando, a gente está resumindo muito, não está falando dos profetas, nada disso. Está falando das grandes revelações. Né? Mas veio Jesus, então, que nos ensinou o amor, nos ensinou um Deus que não é mais um Deus vingativo, enfim. Também mostrando, olha, o caminho por aqui é um caminho mais leve. Né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele está ensinando o caminho. Olha, vem por aqui, que por aqui vai ser mais fácil. Mas muitas vezes, a gente não dando ouvidos a essas revelações, a gente continua lá, pendurado nas ervinhas finas, caindo, tentando levantar, pisando na pedra, tropeçando, descendo mais 10 metros, subindo novamente, chega lá em cima todo. Vai chegar. A gente vai chegar todo ralado, muito mais cansado, com certeza. Não com menos mérito, talvez, mas inteligentes que somos hoje, onde alcançamos, né, intelectualmente, por que não fazer a mesma travessia, a mesma ascensão com um esforço menor, utilizando as revelações que nos antecederam? E é isso, né, essa escada em que os anjos sobem e descem, né, revela essa montanha em que você sobe um pouquinho, cai um pouco, é uma interpretação, tá? Mas você sobe um pouquinho, sobe 10 metros, cai 20, sobe mais 5, cai um pouco. Então, é essa ordem que você, nessa ascensão, não é uma ascensão linear, totalmente linear. Então, Geraldo e Alan, de uma forma muito sucinta, até esse momento é a contribuição que eu acredito que eu posso oferecer. Muito interessante suas palavras, a própria simbologia que você utiliza, Wilson, parabéns. Alan, o que, que você pensa sobre essa ascensão espiritual? Eu acho interessante, né, quando a gente lê o comentário de Caibar, né, ele tem uma frase que eu acho bacana, porque lembra que ele estava deitado numa cidade que chamava Luz. Sim. Né? Então, não tem como você evoluir, não tem como você ascender espiritualmente se não estiver na luz. Olha que interessante. A luz é uma condição sine qua non, porque a partir do momento que você se coloca na luz, é a hora que você está no caminho da, para ascender um dia. O que, que é se colocar na luz? É fazer aquele processo da leitura anterior da educação, educar a si mesmo na busca de uma autotransformação, através do quê? Através do estudo, através da reflexão, através da troca, né? Da vivenciação daquela teoria. Quando você se coloca nessa posição, você está dando o passo para estar na luz, né? Quando você se coloca nesse jeito, você daí pode receber uma revelação. Porque o que ele recebeu foi uma revelação. Mas para ele receber essa revelação, ele tinha que estar na luz. E daí, como os homens daquela época confundiam local geográfico com um local espiritual no coração, quando ele viu Deus ou aquele emissário naquele local, aí ele quer moldar o nome daquele lugar para Betel, casa de Deus. Então, ele imagina que aquele lugar é então onde Deus mora. Ele chegou onde Deus mora. Só que ele não está entendendo que ele se fez merecer no coração. É o maior templo que existe. Ele chegou na casa de Deus porque ele estava na luz do seu coração. Então, o verdadeiro Betel, a verdadeira casa de Deus é no coração. Aí, a hora que eu coloco Deus no meu coração, eu recebo esta revelação, eu recebo a inspiração, eu recebo a intuição. Os outros espíritos são tocados por essa minha posição. Não estou falando que eu estou, não. Estou falando, né, figurativamente. Os outros espíritos na volta são tocados por essa posição sua espiritual, colocando Deus no seu coração, e você se transforma num trabalhador de Deus em plano menor. Então, assim, nós co-criamos com Deus, segundo André Luiz, em plano menor enquanto encarnados, em plano maior, lá no plano espiritual, espíritos mais evoluídos. Sim. Nós co-criamos com Deus. A partir do momento que a gente co-cria com Deus, é em nosso coração, os nossos movimentos vão se fazendo luz. Alan. Oi. Me permita aqui, a companheira, eu vou passar para você, porque ela endereçou a pergunta a você, porque é o tema que você está tocando. A Lavínia, companheira lá de Campinas, pergunta, Alan, é a luz é a prontidão que chega com a revelação? Mais ou menos, a luz é um estado que você ilumina seu coração e sua mente, através de estudo, de reflexão, de autoaperfeiçoamento, e a partir do momento que você se coloca naquela posição de luz, a revelação chega para você. Né? Você tem que se posicionar na luz. Para se posicionar na luz, e não dá para. Não se fica, vamos falar assim, no nível evolutivo que nós estamos, nós não estacionamos nessa luz, né? Ela pode ter um dia que ela está, um dia que ela não está. Então, assim, a gente ainda faz luz em fragmentos. A nossa luz ainda é piscante. Então... Alan, é interessante, Alan, porque você já respondeu a segunda pergunta dela. Se essa luz é uma conquista, ela pergunta aqui, olha lá, se é impermanente, se chega de uma vez só, se a gente trabalha e ela fica, mas você já respondeu então, né? Olha, para Paulo, por exemplo, de Tarso, ela chegou permanentemente. Porque a hora que se fez luz, veja que Paulo é uma outra alegoria bacana, porque ele está no deserto, um clarão o cega, a ponto dele ficar cego do olho físico, era Jesus. A luz se fez em Paulo, e ele nunca mais se afastou dela. Né? Mas era Paulo, né? Esse era Paulo. A gente faz luz em nosso coração uns 5 minutos na encarnação, mas... É melhor que nada, vamos lembrar, vamos deixar claro nisso. Agora, é melhor a gente ir piscante na luz, hora a gente está na luz, hora não está, do que ir totalmente na escuridão. Então, a gente tem que se fazer luz. Você vê que essa parábola é muito simbólica, porque o nosso amigo fez uma viagem até a luz. Ele estava de passagem e chegou à luz. Então, o estudo é essa viagem para chegar à luz. Nós precisamos chegar à luz. Agora, permanecer na luz é outro esforço. É outro esforço, porque a vida, segundo a filosofia, ela está aí presente para nos angustiar. Então, se a gente permitir que a angústia nos leve para a escuridão, a gente não ajuda. Hoje, por exemplo, um amigo estava contando da irmã dele que está com uma doença. E eu falei para ele assim, fique na luz para fazer luz para ela. Porque ela vai ser mais difícil de estar na luz, ela está com uma doença grave. Então, naquela hora, a presença da morte está ali próxima. Então, você que é irmão dela, fique na luz para iluminar o coração dela. Né? E é um esforço para nós ainda permanecermos na luz. Não é uma coisa fácil. Não é simples, não. A gente é toda hora testado. Né? Eu estou achando engraçado que eu estou num outro computador aqui e a imagem desse computador aqui, ela clareia e ela escurece. Né? Então, até aqui a luz está oscilante. Vocês vejam que até aqui... O Alan, a gente vai se sentir aqui um vagalume espiritual. Interessantes as colocações de vocês aí. Fala, Wilson. Geraldo, eu posso só? O Alan falou tanto em luz, e aí eu me lembrei de um texto, não lembro, eu acredito que seja Emmanuel, mas esse texto eu li num encontro que teve de juventudes, enfim, em que dizia que o Espiritismo, né, que se apresenta como uma luz. A gente está falando tanto em luz. E a luz, por si só, veja, ela não resolve as situações que a gente encontra no caminho. Mas ela te dá condições para você ver. E aí, sim, poder se mover, trabalhar. Né? E esse texto fala, imagina você numa sala escura, repleta de ferramentas e com um trabalho a ser desenvolvido. Imagine uma oficina, por exemplo, em que você ficasse tateando, não encontrasse as ferramentas e os materiais que você precisava. Como você ia construir uma cadeira? Aí você pede luz. Você trabalha, se educa e vem a luz. E a luz se acende. Mas a luz se acende e a cadeira não se faz sozinha. E esse é o problema, que às vezes a gente pede luz e começa a enxergar problemas. Aí você fala, poxa vida, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E é verdade, porque na luz você identifica o problema. Você identifica aquele que é seu amigo, aquele que é seu inimigo. Você consegue se conduzir melhor na luz do que nas trevas onde você estava. Eu só queria acrescentar isso que o Alan falou sobre luz. Muito, eu me lembrei dessa interpretação, que eu acho interessante. Muito interessante. Quando eu li esse texto aí da ascensão espiritual, me veio à mente um pensamento assim. Você vê que o Evangelho, a Bíblia, ela é cercada de símbolos. E o símbolo, ele é muito mais respeitoso do que a palavra. Porque o símbolo é recheado de lições e ensinamentos. Então, para aquela época, como eles não tinham um grande entendimento da vida, o símbolo era mais adequado. Porque esse símbolo vai sendo decifrado ao longo do tempo. O símbolo precisa ser decifrado, precisa ser estudado. Então, ao longo do tempo, ao longo da evolução, esse símbolo da escada de Jacó foi sendo interpretado. Mas ele é tão respeitoso que ele permanece em silêncio. É você que tem que decifrá-lo. Como tinha aquela frase num templo de Tebas, no Egito, que falava assim, decifra-me ou te devoro. Quer dizer, você tem que estudar, senão você vai ser engolido pelas circunstâncias, por essa situação de escuridão que você se encontra. Então, nós temos o dever de, ao ver esse símbolo da escada de Jacó, e aí eu relembro novamente e vejo esse texto, Alan e Wilson e queridos ouvintes, que se assemelha muito ao texto do Emmanuel, porque a escada é uma possibilidade. Durante o texto, Jesus fala da ação e fala do crescimento espiritual. Parece uma tríade que segue a evolução do ser humano. Então, é muito interessante como existe uma conexão entre o livro do Caibá e o livro do Emmanuel. E isso parece ser o acaso, mas não é. Quando a lição é escolhida, acredito que pelos amigos espirituais que tentam suprir a minha deficiência. Aí, ó, coloca essa frase, coloca esse texto, e aí a coisa parece que toma um aspecto interessante. Muito bem, meus amigos. Estamos bem aí nesses comentários. Espero que vocês que estejam nos ouvindo perguntem, está vendo uma participação daqueles que nos ouvem. Isso é muito agradável. Nós curtimos muito essas perguntas ao Alan, ao Wilson, e isso cria uma dinâmica interessante para que a gente troque mais informações, né? Muito bem, meus amigos, 10 horas e 16 minutos. Agora estamos aptos a passar ao terceiro e último bloco do programa, que é esse bloco de perguntas e respostas, que estamos no capítulo 11, Gênese Espiritual, Hipótese sobre a Origem do Corpo Humano, do item 15 a 16. Eu fiz algumas perguntas baseado no que eu entendi do texto, e a primeira pergunta eu me dirijo ao Wilson, e antes da pergunta eu faço a seguinte colocação, Wilson. Muitos fatos vieram clarear o entendimento da ciência depois da teoria evolutiva de Darwin. Rapidamente, houve a ressignificação de muitas teses e teorias, e a ciência avançou célere, levantando o véu do passado e se surpreendendo com as evidências tão esclarecedoras. Aí eu pergunto a você, Wilson, por que o Allan Kardec insistia na busca do conhecimento científico? Olha, Geraldo, imagino que por muitas razões, mas ele era um educador que aprendeu com Pestalozzi, né, que foi uma pessoa, Pestalozzi metódico, né, aquele que concebeu, né, o conceito de pedagogia do afeto, pedagogia do amor. Então, ele era sistemático por natureza. Kardec, ele integrava a sociedade dos pensadores ali do seu tempo, dos cientistas, frequentava essas reuniões, e o mundo em si, aquele tempo era um tempo em que a ciência se sobrepunha, a razão, o pensamento se sobrepunha aos dogmas religiosos, à religião. Aquele tempo era propício para isso, né? O final do século XIX, aliás, desde o iluminismo, enfim, pós-revolução industrial. Então, era um momento em que o positivismo de Auguste Comte já dava sinais, já existia. Isto é, a visão positivista era uma visão que buscava explicar os fenômenos sociais com base no método científico. Então, Comte acreditava que tudo pudesse ser explicado de acordo com a mesma metodologia que se utilizava para as ciências. E quando dizemos que o Espiritismo é uma ciência, dizemos que é uma ciência social, não é uma ciência, né, física, porque física no nosso sentido, porque nós não podemos medir, mensurar, ponderar os elementos que são tratados pelo Espiritismo. Não temos condição de medir o perispírito, mensurar a densidade desse perispírito para fazer um diagnóstico sobre as condições desse perispírito, enquanto encarnados. Mas é uma ciência social na medida que busca refletir sobre as relações, né, não só entre os encarnados, mas, sobretudo, entre os encarnados e os desencarnados. Como se estabelecem esses mecanismos, essas influências mútuas, né? Como ocorre. Então, essa visão de Kardec já dá ao Espiritismo um aspecto científico. Então, nesse sentido, ele não poderia seguir outro caminho. Né? A hipótese é um caminho da ciência, mas veja, a hipótese não é uma opinião qualquer sobre um assunto. Eu não posso lançar uma opinião qualquer sobre um assunto sobre o qual eu não me debrucei e ofereceu uma hipótese. Isso não é uma hipótese, é um pitaco, digamos assim. Eu não posso dar pitaco. Hipótese, ela é baseada na observação. Observa-se um fato, analisa-se profundamente um fato, aí estabelece-se uma hipótese para aquele fato que vai buscar a comprovação dela na observação futura. Daí a ciência demorar, às vezes, tanto tempo para poder ter alguma coisa como definitiva, e ainda poucas coisas são definitivas, né? Mas eu acho que essa é a razão, a própria formação dele, a natureza do espiritismo e o contexto em que ele vivia, né? O contexto em que a ciência predominava sobre o pensamento mitológico, o pensamento religioso. Muito interessante a sua fala, Wilson, na medida em que, ao estudarmos a biografia de Kardec, é exatamente isso que você falou. Ainda ontem eu comentava com a minha irmã sobre a infância do Kardec, a adolescência do Kardec, que eu estou vendo no livro Revolução Espírita, do Paulo Henrique de Figueiredo. E o Kardec sempre foi um estudioso, um pesquisador, mesmo na infância e mesmo na adolescência, no jovenzinho, né? Então, quando surge o Kardec, tinha toda uma história e uma base que ele fez ao longo da vida para fazer essa pesquisa científica, religiosa, filosófica. E nesse aspecto, eu me dirijo ao Allan, e ontem, Allan, eu fiquei pensando, né, que pergunta que eu faço para o Allan. Aí eu falei, bom, eu vou explorar um dos grandes conhecimentos que ele tem, que é a filosofia. Enquanto o Wilson falou dessa parte científica, eu pergunto para você, Allan, qual a importância filosófica ao estudarmos a origem do corpo humano? Pergunta fácil, como sempre, Geraldo. Eu gosto das suas perguntas. Eu não preciso nem me preparar, meu cara. Então, eu já tenho tudo isso pronto no arcabouço. É só abrir o arquivo e falar para você. Rapaz, eu nunca pensei no porquê, né? Mas vamos pensar junto. Olha só. Pedagogicamente, vamos deixar claro que é pedagogicamente, o Espiritismo divide o ser humano em três corpos principais. Corpo físico, perispírito e espírito. Tá? Eu estou deixando claro que é pedagogicamente porque eu acho que eles não têm uma separação, tá? A gente separa para tentar compreender esses corpos, mas eles funcionam como um corpo integral. Não dá para a gente dividir e entender. O Wilson até citou que hoje dá para a gente analisar as problemáticas do corpo físico, né? Porque ainda não dá para estudar do perispírito e tal. Eu chuto, e isso é um chute meu, que um dia, quando nós estivermos mais evoluídos, nós teremos um equipamento chamado, eu que estou dando nome também, perispiritoscópio. O perispiritoscópio vai ser um aparelho aonde nós vamos entrar e ele vai perceber aonde a energia do nosso perispírito não está circulando de acordo. Porque a partir do momento que esse perispírito, naquele ponto, não estiver com a energia de acordo, vai se somatizar no corpo físico e aí nós teremos uma doença que teremos que tratar, porque, afinal de contas, é só nesse corpo que ainda nós damos conta de tratar. Muito bem. Partindo desse princípio, o pensamento é o que... O pensamento é a fonte... De memória, de conhecimento do espírito, que se manifesta quando encarnados através do corpo físico. Então, ao estudar o corpo físico, ao conhecer o corpo físico, esse pensamento, ele é melhor dirigido a esse corpo físico. A chance de ficar doente, a chance de cura é muito maior para um pensamento equilibrado e conhecedor do corpo físico. Então, a partir do momento, existe uma área da filosofia que chama filosofia da ciência. Ela é uma das responsáveis em criar as perguntas inerentes a tudo, para depois a ciência desenvolver. Pergunta O que é esse corpo físico, então, né, para a filosofia da ciência? É o corpo mais próximo do nosso conhecimento, é o corpo mais próximo do nosso entendimento atual, como espírito evoluído, e nós devemos, então, conhecê-lo, sim. Identificar as suas dificuldades, identificar as suas possibilidades, né? E eu falaria como Jesus ainda, né? Vós sois deuses, podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, nós não acreditamos nos potenciais do nosso corpo físico. Quando Pedro vai andar sobre a água, né? Pedro, né, que anda, né? Pedro. Pedro vai andar sobre a água, ele está lá caminhando, de repente ele afunda. Aí o que, que Jesus fala? Homem de pouca fé. Né? Porque enquanto ele estava andando com fé, ele ficou sobre as águas. Quando perdeu a fé, que entrou o racional desequilibrado dele, ele afundou. Né? Então a gente precisa desenvolver raciocínio para alinhar pensamento a corpo físico, para manter o corpo físico mais são. Mas para isso é necessário que eu conheça também, em primeira mão, esse corpo físico. Eu acho que se eu pudesse contribuir de bate-pronto, era isso, Geraldo. Muito bom, Alan. Achei muito interessante essa reflexão, sim. Isso soma muita informação. Deixa, Geraldo, eu posso só aqui? Pode. A Priscila Fatobene faz uma contribuição muito interessante, ó. Ela reforça o que eu disse no final de meu comentário, né, que uma vez a hipótese, quando ela é elaborada, ela, né, tem um tempo para ser testada. É exatamente o que eu apresentei no final do comentário. E, sobretudo, né, eu apresento aqui um agravante. Né, nas ciências sociais, isso é ainda mais complexo. No Espiritismo é ainda tão complexo quanto nas ciências sociais, é ainda mais complexo porque são hipóteses que lidam com inteligências autônomas, né, com inteligências que decidem por si próprias. Então, a gente não consegue reproduzir um fenômeno social com a mesma desenvoltura que reproduzimos um fenômeno físico. Né? A interação de dois elementos químicos, por exemplo, sempre vai resultar no mesmo resultado, né? Sempre vai terminar no mesmo resultado. Já as inteligências, não. Então, por isso que não tem controle sobre isso. Mas é interessante. Agradecemos aqui a participação da nossa querida Priscila, né, que há tempos não vemos. Então, um grande abraço para a Priscila. Obrigado, Wilson. Muito bem, durante a leitura do texto, desse texto que o Kardec nos colocou, 15 e 16, me veio à mente também alguns comentários de Kardec no texto passado, que ele fala dos primeiros espíritos que vieram ao mundo para incorporar, assumir aquele corpo prontamente feito para eles. E eu fiquei imaginando assim, como se eu tivesse uma câmera, voltasse ao passado e ficasse filmando o mundo, vendo acontecer os fenômenos, os primeiros espíritos encarnando nos corpos. E eu fiquei imaginando essa cena ao longo de séculos, evidentemente, né? Como se pudéssemos reproduzir isso. Então eu pergunto a você, Wilson, quem foram os primeiros espíritos a habitar o planeta Terra? E de onde eles vieram, Wilson? Ei, Geraldo. Simples. Simples, simples, né? Bom, em pouquinho tempo também, a gente tem que tentar resumir muito, muito, muito essa questão. A evolução se dá tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, no programa anterior, na última participação minha, aliás, a sua pergunta para mim foi sobre o princípio inteligente. Então, nos programas passados, vocês têm abordado essa temática. Então, o princípio inteligente, que se expressa em suas primeiras manifestações pela sua força de agregação nos minerais, depois evoluem para a sensibilidade nos vegetais, assim por diante nos animais. Esse princípio inteligente vai evoluindo, ganhando forma, né? Ganhando corpo, não corpo no sentido expresso da palavra, né? Até que em determinado momento esse composto reúne condições para que possa se converter num espírito humano, num espírito com letra maiúscula, que é a parte inteligente da criação, segundo Kardec nos explica. Este momento de transição, em que ali existe um conteúdo que ainda não é um espírito humano, ao se tornar espírito humano, eu desconheço o momento, se existe um momento específico para isso. Mas sabemos, pelas respostas de alguns espíritos, que há a ação de Deus ali, naquele momento. Então, essa transformação de, vamos dizer, de animal para homem, se dá no plano espiritual. Ok? Então, a partir do momento que existe esse espírito humano ainda rudimentar, aí ele precisa de uma roupa, de uma vestimenta. Aí ele vai ser ligado à concepção, né, ao nascimento aqui no planeta Terra. E Kardec, inclusive, coloca que não é de se estranhar se, por exemplo, um espírito humano habitasse, os primeiros habitassem corpos de macacos. Poderia. Ele não está dizendo que sim e nem apresenta isso como um fato. É simplesmente uma elucubração, como a que o Alan fez há pouco também, né? Uma possibilidade, né? Uma possibilidade. Isto é, o que ele quer dizer com isso é que não importa, o espírito, aquele espírito humano não deixaria de ser humano. E que seria, então, essa primeira encarnação como humano num corpo ainda muito rudimentar. Um corpo que ainda não era um corpo com as nossas características. Lembrando que o homem moderno ele vai surgir na África, no sul e no leste da África, entre 200 e 300 mil anos. Então, veja, esse espírito nasce ali. A partir da ação desse espírito sobre aquele corpo é que ele vai se desenvolvendo para que ele possa oferecer as condições desse espírito se manifestar. É mais ou menos como uma criança que ganha um instrumento musical. Ele ganha um bumbo. Ali ele fica batendo naquele bumbo, fazendo uma barulheira, um estardalhaço todo dentro de casa. Na medida que ele vai crescendo, aquele bumbo já não o atende mais. Ele quer algo mais sofisticado. Ele ganha uma violinha de quatro cordinhas, ele brinca com a violinha ali, faz um som ainda muito dissonante, mas vai chegar um ponto que a violinha também não interessa mais ele, porque ele não consegue extrair da violinha o que ele precisa. Ele vai ganhar um violão, ou uma bateria, ou um saxofone, e a partir daí ele vai poder, né, materializar aquilo que ele pode materializar em potencial. Então, é mais ou menos a relação do corpo com o espírito. Esses primeiros espíritos, eu estou dizendo desses primeiros, né, são espíritos que se originaram desse processo evolutivo. Mas também existem, né, outras teorias, sabemos que existem a emigração de espíritos, mas esse é um outro assunto que a gente vai falar depois. Eu não sei se eu consegui ser claro o suficiente. As suas imagens foram excelentes, Wilson. Assim, eu vou guardar essas imagens, vou tentar reproduzir sempre que me perguntarem isso. A cada momento, a cada exigência, um instrumento diferente, ou mais aperfeiçoado, né? E é em cima dessa sua resposta que eu faço a próxima pergunta para o Alan. Hoje, como médico, o estudo que fazemos sobre o corpo humano, sobre a mente humana, a fisiologia, que é fantástica, a fisiologia sensorial, do sistema nervoso, é muito além do que nós podemos imaginar. E é um templo maravilhoso. Quando você olha o corpo humano com essa visão crítica, estudada da sua fisiologia, você começa a vê-lo como um templo maravilhoso, como se fosse um corpo biológico talhado por um artista para as nossas necessidades. E aí eu pergunto para você, Alan, o Wilson acabou já dando uma resposta parcial, você realmente acredita nessa evolução do corpo biológico ao longo do tempo? E como é que tudo isso vai acontecendo de tempos a tempos? Você está sem som, Alan. Joia. Veja que não é uma questão de acreditar ou não acreditar. é só de constatar, o corpo físico vem evoluindo, né? Acho que a semana passada, alguém comentou comigo, eu fiquei de confirmar, mas não confirmei, que a média de vida do ser humano parece que subiu outra vez. Parece que nós estamos chegando aí na casa dos 78 anos em média. Quer dizer, é isso mesmo, João? É isso mesmo, 77, 78, 79. Então, a nossa média de vida. Há 50 anos atrás, a nossa média era de 60, né? Há 100 anos atrás, a nossa média devia ser 40 anos de vida. Era uma média realmente muito baixa. Então, a oportunidade de estar no corpo físico era muito remota. Esse tempo longevo, que vem aumentando aí com o tempo, se deve a várias coisas, né? Se deve à ciência, se deve a muito conhecimento e a muitos cuidados, né? Que nós dedicamos ao equilíbrio do nosso corpo físico. Então, todo esse tempo de vida da humanidade, ela veio construindo conhecimento sobre o corpo físico que possibilita a longevidade maior. Agora, o que adianta eu viver no corpo físico mais tempo? Eu até falo mais. Kardec tem um ensaio, lembre que o ensaio não é uma ideia definida, é um ensaio, ainda merece mais reflexões. Faz tempo que eu estou para fazer mais reflexões, aumentar esse ensaio, porque eu gosto da ideia que ele traz. Ele fala assim, que em algum tempo, né, em algum momento, o homem vai viver 200, 300 anos. Qual o objetivo disso? Aproveitar de fato a encarnação. A ponto de chegar no fim da encarnação e falar, gente, agora eu preciso desencarnar para voltar para o plano espiritual, rever o meu processo evolutivo e ver como eu posso fazer melhor ou fazer diferente numa nova encarnação. Então, eu vou fazer uma festa agora, sábado, de despedida, todo mundo vem aqui, que eu vou embora para o plano espiritual. E nós vamos ter uma televisão ali, igual a que nós temos hoje, igual que eu digo, nos mesmos moldes, que nós vamos ali conseguir evocar espíritos que vão falar com a gente ali. Isso já acontece no nosso lar. Por que que não pode acontecer aqui? Pode. É a gente ainda que não tem nível evolutivo suficiente para isso. Então, nós vamos interagir com o plano espiritual muito mais. Então, a encarnação, né? Porque a encarnação, ela é trabalhosa. É um processo de gravidez longo, 9 meses, né? É um momento de mini... do espírito fica minúsculo dentro de uma mulher lá, dentro de um corpo. Ele fica uma miniatura, né? Uma miniatura. E ele vai lá, que nem uma célula, voltar do começo para poder se acostumar. Ele é revestido do perispírito, que é o modelo que organiza esse corpo físico. É um processo longo e, segundo a doutrina espírita, é um aprisionamento desse corpo físico. Ah, mas Alana, por que você quer, então, ficar mais tempo aprisionado? Na realidade, eu quero ter o direito, e que nós vamos ter um dia, de ir e vir dentro da nossa necessidade evolutiva. Só não temos ainda, porque é que nem aquela criancinha que ainda para ir para a escola o pai precisa levar. A partir do momento que chega lá na faculdade, a criança vai sozinha. Até que chega um ponto que ela acaba a faculdade e ela vive sozinha. Né? Então, o processo de miniaturização... Obrigado! Tem umas palavras que enrosca, viu, Regilene? Miniaturização. A gente precisa desse processo. Então, esse processo evolutivo do corpo físico, ele vai sendo aperfeiçoado momento a momento, junto com a ciência, e de forma muito intensa. E, além disso, se trabalha no plano espiritual para desenvolver novas células componentes de novos corpos. também é trabalhado isso no plano espiritual. Isso quem fala para nós é Joana de Ângeles, né? Nós temos um processo de elaboração de células, porque, afinal de contas, o perispírito ele vem como modelo para organizar um novo corpo. Esse perispírito é trabalhado no plano espiritual antes da encarnação. Quando chega na encarnação, ele dirige essas células, que são um número gigantesco, é mais de 600 trilhões de células componentes de um corpo físico. Então, vocês imaginem que é muita coisa para especializar. O perispírito tem muito trabalho. Por isso, a nossa longevidade ser maior, nossa encarnação ser mais duradoura, para absorvermos mais esta oportunidade e fazermos luz em nosso coração. É isso aí, Geraldo. Muito interessante. É interessante como as respostas se ligam, né, umas às outras e vai formando um conteúdo, né? Muito bem, 10 horas e 41 minutos. Dando sequência, eu pergunto ao Wilson, que é um grande estudioso da doutrina espírita, né? Dos aspectos sociais da humanidade. E eu destaco uma frase de Kardec, que está no item 15, quando ele escreve assim: fique bem entendido que aqui não se trata senão de uma hipótese, a qual de modo nenhum é formulada como princípio, porém oferecida apenas para mostrar que a origem do corpo não prejudica o espírito, que é o ser principal. Coloquei essa frase para destacar a busca constante pela verdade, seja dentro da ciência, seja dentro do espiritismo, seja dentro do que for, devemos crescer mais. E em cima desse pensamento, eu fiz a pergunta ao Wilson. Ao falar de hipóteses, Kardec cria um vínculo entre o espiritismo e a pesquisa científica. E existe entre nós o LIP, que é a Liga de Pesquisadores do Espiritismo, e não só o LIP, mas muitos outros lugares estão fazendo essas pesquisas. Então, eu perguntaria ao Wilson, você está sabendo de alguma pesquisa ou quais são as principais pesquisas espíritas que poderão agregar mais informações a esse conteúdo da doutrina espírita? Geraldo, não. Eu conheço o LIP, conheço o site deles, né? Mas é assim, realmente eu não tenho conhecimento especificamente, por exemplo, quais são os últimos trabalhos publicados. Eu sei que é um grupo de pesquisadores muito sérios que tem como objetivo realmente a produção científica de conteúdo. Isso é, publicações mesmo que possam ser utilizadas pelos pesquisadores, né, de forma definitiva. Mas eu desconheço de verdade, Geraldo, qual é a temática dos estudos mais recentes do LIP. Não tenho conhecimento, eu acho que até o Alan pode contribuir mais com essa questão. Mas eu queria só corroborar o que disse o Alan sobre a questão da evolução. E quando o Alan falava sobre a longevidade, Alan, eu me lembrei aqui de uma pesquisa que eu vi recentemente também, que fala sobre a evolução ainda continuar. Porque muitos dizem, olha, se a teoria da evolução é verdadeira, porque a gente não continua evoluindo? Mas continua, a gente continua evoluindo frequentemente. E estudos recentes mostram que as últimas 100 gerações dos britânicos tem ocorrido uma mutação no gene que trata da questão da lactose. Isto é, tem se reduzido a intolerância à lactose. Isto é, os britânicos têm se tornado cada vez mais aptos, né, a absorver adequadamente o açúcar do leite, né, a lactose. Então, veja, isso tem a ver também, quando a gente fala em processo evolutivo, aqui nós comentamos exclusivamente sobre o aspecto espiritual. Mas também há evolução que é fundamental, que é determinada pelo ambiente. E não só pelo ambiente, há uma evolução física também que se dá pela cultura. Olha, então, olha que interessante. O nosso corpo evolui tanto pela ação do espírito, quanto pelas condições ambientais. De repente, se eu vivo em determinado ambiente que tem determinado nutriente, eu preciso aprender a absorver esse nutriente para sobreviver. Então, meu corpo vai se adaptar a ele. E até culturalmente também, determinadas culturas podem imprimir mudanças físicas ao ser. Eu só queria corroborar, né, reforçar o que o Alan falou sobre a questão da evolução que continua acontecendo. E eu passo aqui para o Alan, agora, Alan, para que você eventualmente possa falar alguma coisa sobre as últimas pesquisas do LIPE, porque eu realmente desconheço. Ou para o Geraldo. Geraldo. Está sem som, Alan. Som. Eu tiro o som porque para não perturbar ninguém. E no fim, eu perturbo quando eu não ponho som. O LIPE, ele é a Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, para quem não sabe. LIPE escreve L-I-H-P-E, LIPE. Eles têm um site no ar, né? Vou colocar o LIPE link aqui no... Eu vou colocar o link nos comentários. Olha lá. Tá, é lipe.net, né? Muito interessante. E a gente tem, todo ano, tem um encontro dessa liga, né? E o ano passado teve um encontro, 2020, e nesse encontro eu não participei, tá? Inclusive, eu não sei nem se teve, pelo seguinte, por conta da pandemia, pode ser que ele não teve, né? Eu acho que ele nem chegou a acontecer. Vamos ver aqui o 15º. O 15º, quer ver os temas de trabalhos nesse grupo aí. Vamos ver o que fala nesse grupo aqui. Tá meio lento de entrar aqui, não sei por quê. Bom, mas existem mais de 4 universidades sendo dedicadas ao LIPE. Então, vários departamentos estão aceitando mestrados e doutorados, estudando teses e conceitos espíritas. Isso mostra que esse movimento um dia vai dar fruto, porque ele ainda é pequenininho, ele ainda tem um tamanho muito apertadinho, mas tem, existe. Né? E existe, e ele é atuante. Por exemplo, nós sabemos que na USP, de medicina, tem um núcleo dedicado a isso. Nós sabemos que na faculdade de Viçosa tem um grupo dedicado a isso, na Universidade de Viçosa, Universidade Federal de Viçosa. Nós sabemos que na Unicamp tem um grupo dedicado a isso. Então, o que acontece? Tem faculdades sérias com espaços dedicados a esse trabalho. É um trabalho fantástico, pequeno, mas contínuo. Tanto é que a edição do ano passado seria 16º encontro. Quer dizer, já é uma liga que tem aí pelo menos uns 18, 19 anos de existência. Vai gerar muito fruto, mas é necessário tempo e mais gente envolvida. Então, se você está aí nos ouvindo e precisa ou está nesse rumo de fazer um mestrado, uma pós, um doutorado, procure o LIPE. De repente, você pode ser ajudado ou orientado na direção desse trabalho espiritual. Certo. Nós tivemos a participação uma vez no LIPE, eu, Luiz e o Alan, e lá tivemos a alegria de conhecer um dos pesquisadores, que é o Alexandre Fonseca, que é realmente um cientista dedicado à causa tanto científica quanto espírita, e me impressionou muito uma fala que ele teve sobre a materialização dos espíritos de objetos, estudando-se a química, a física, como se processa aquilo, e ele já tinha várias evidências, mas faltavam outras para ele tentar entender cientificamente como se processa a materialização. O que eu também não tenho tanto tempo assim, mas assim, o que eu pude ver do LIPE é que a todo momento os estudos mudam, né? Eles se dedicam num momento a um estudo, depois a um outro estudo. Agora, o que eu estava sabendo é que os estudos estão aprofundados sobre a sobrevivência da alma. Ou seja, eles estão estudando, tentando comprovar a sobrevivência da alma. Existe a explicação espírita, ótima, maravilhosa, agregou muito a todos nós, mas eles pesquisam para tentar haver provas claras para aqueles que não são espíritas se conscientizarem dessa realidade. Como disse o Allan, não é um trabalho simples. E é um trabalho feito sem dinheiro. É um trabalho de cunho individual. Quando você vai fazer uma pesquisa científica no campo médico, tem que ter dinheiro. Se você não tiver dinheiro, a pesquisa não dá um passo. E você imagina fazer uma pesquisa num ambiente onde não se tem apoio financeiro. Então, é muito de cada um. O que eu conheço, esse Alexandre Fonseca, nos estudos dele, tem muito dele, do esforço dele, do tempo dele. Então, existe, que eu entendi, acho que uns 4 anos atrás, sobre a materialização dos espíritos, e agora, mais recentemente, sobre a sobrevivência da alma. Mas é um assunto palpitante, um assunto que talvez devêssemos todos nós, já falo mais por mim, né, me aproximar mais para entender mais o que o Lipe está fazendo. Né? Muito bem, Allan. E você tocou num assunto, Allan, que eu achei muito interessante, quando você falou dos 3 corpos, né? O corpo físico, o corpo perispiritual e o espírito. E você falou que era do ponto de vista pedagógico, mais interessante ainda, porque na realidade você foi feliz ao afirmar assim, tudo é uma coisa só. Então você fica imaginando que entre o corpo material, o corpo perispiritual e o espírito deve haver uma interação contínua, química ou além da química, de tal modo que o que o espírito sente, o perispírito registra e o corpo vai avisar pela última vez. O que acontece no corpo físico faz o sentido contrário. Alcança o perispírito e alcança o espírito. Então, eu fico imaginando essa dinâmica constante enquanto você está reencarnado. E é em cima dessa colocação que eu faço a pergunta a você. Qual a participação do espírito encarnado na evolução e transformação do corpo biológico ao longo do tempo? A influência total, né? É justamente, porque onde é a sede do nosso pensamento? Muita gente confunde como a sede do pensamento o cérebro. Sim. Até ontem eu estava vendo um filme de ficção lá, que eu achei muito interessante, que agora eu não vou lembrar o nome. E a moça, ela toma uma determinada droga que os caras inventaram lá, e ela começa a usar muito mais do que os 10% médio da população do uso cerebral. Ela vai num uso assim de 20, de 30, de 50, até chegar no 100% do uso do cérebro. Mas eu achei interessante porque é uma distopia, né? Distopia é uma ideia figurativa baseada numa ficção, né? Do que era possível acontecer com alguém usando tanto do cérebro assim. E nessa distopia, ela começa a comandar os aparelhos eletrônicos, até as ações das pessoas, né, com mais uso do cérebro. Só que, logicamente, o filme é baseado numa criação materialista, né? Então, esse cérebro podia ter todo o potencial do mundo, mas se o espírito que está habitando aquele corpo físico não tivesse capacidade, ele não utilizaria aquele cérebro. O cérebro é um mecanismo comandado, organizado pelo pensamento do espírito. É um instrumento? É um instrumento. O cérebro é um instrumento. Quem faz toda a ação é a mente espiritual. O cérebro no corpo, tanto é que a hora que você morre, o cérebro continua lá, né? E por que ele não continua pensando? Porque justamente não era ele que pensava. Quem pensava era o espírito que utilizava da ferramenta cérebro para comandar o uso do corpo físico. Então, quanto mais, por exemplo, pegue os gênios. Você pega um pintor, né? O pintor que chega naquela genialidade de fazer uma reprodução de um desenho. Ou o dançarino que utiliza do corpo físico de uma forma que você fala assim, nossa, como que ele faz esse movimento, assim, né? Movimento assim, extremamente complexo. Um músico, né? um pianista, por exemplo, né? É como que ele toca naquela maestria, tudo. Eles são especialistas em determinadas áreas do uso do cérebro que, justamente, provaram que nós podemos fazer tudo aquilo que eles estão fazendo, né? Acho que o Wagner está me ajudando aqui. O filme chama Sem Limites. É isso mesmo, Wagner. É uma distopia interessante de assistir. É um filme de 2014, 15, não sei. Mas é muito interessante. Imagina quando a gente tiver um espírito super adestrado a ponto de comandar o cérebro. O cérebro vai aumentar sua potencialidade em proporção à evolução espiritual. Então, veja só, a ciência fala que hoje nós utilizamos cerca de 10% do nosso cérebro. Imagina quanto que o espírito tem evoluído a ponto da gente usar mais 90% do cérebro. Eu não faço ideia do que a gente vai poder fazer. Sim. Mas, para isso, não é o corpo que tem que se aprimorar. É o espírito que tem que se aprimorar e acessar esses recursos que o corpo físico já está cheio. Muito bom, Alan. Gostei. O filme chama Lucy. L-U-C-Y. A minha esposa assistiu ontem, muito obrigado. Flávia está aqui me passando o nome do filme. Que legal. Wilson, fazer a última pergunta para você e depois eu faço a última pergunta para o Alan. O Kardec escreve no item 16: o espírito humano procriou corpos humanos, variantes do primeiro molde onde se estabeleceu. Então, ele fala em primeiro molde. E eu fiquei pensando como que é essa dinâmica, né? E aí eu pergunto a você, Wilson, é possível o espírito, ao encarnar, ele moldar o seu corpo? E, por exemplo, um espírito mais evoluído, ele consegue imprimir um corpo melhor para ele, dependendo da sua evolução? Você está sem som, Wilson. Não só é possível, como nós aprendemos isso. Isso é um doutrinário. Nós entendemos que seja isso sim o que ocorre. Então, um espírito, como o Alan acabou de dizer, ele exerce grande influência no corpo físico que ele atua. E essa influência se dá até na sua formação. Hernani Guimarães Andrade vai chamar o perispírito de modelo organizador biológico. Então, seria uma função do perispírito, ela, de certa forma, até certos limites, influenciar a formação daquele corpo que será utilizado por aquele espírito. Então, um espírito, ao reencarnar, grande parte deles possui um planejamento reencarnatório que deve ser cumprido. Então, para a execução de um projeto, nós precisamos de recursos. O corpo físico é um recurso para a realização de um projeto. Nós não poderíamos nascer com um baita projeto sem recursos para realizá-lo. Isso não aconteceria, não refletiria a justiça divina. Então, o corpo é um desses recursos. Mas eu sempre tomo muito cuidado para não simplificar e ser muito reducionista nas explicações. Eu sei que o nosso tempo é curto, tinha 4 minutos, eu já gastei 2, mas a gente não pode ser muito reducionista em nossas explicações e achar que a formação do corpo é exclusiva por ação do perispírito. Não é assim. Existem vários elementos que vão influenciar na concepção daquele novo corpo, inclusive materiais. André Luiz, eu não me lembro a referência, mas em uma de suas obras daquela série A Vida no Mundo Espiritual, ele fala sobre a influência do perispírito, o planejamento reencarnatório, o perispírito. Ele fala também da influência de técnicos do mundo espiritual. Ele fala da influência da genética. Ele fala da influência da própria vibração, das vibrações da mãe e do pai daquela criança. Tudo isso sendo fatores que podem influenciar até determinado ponto na criação daquele corpo. E hoje nós sabemos que, inclusive, tem fatores biológicos como nutrientes. Determinados corpos que têm acesso, desde a sua fecundação, a certos tipos de nutrientes, vão desenvolver capacidades intelectuais diferenciadas em relação àqueles que não têm. Então, é aí o cuidado, né, de se tratar a meritocracia como uma coisa que todo mundo nasce igual. Nós não nascemos. Somos apresentados a condições diferentes desde a concepção, tanto espiritualmente, quanto geneticamente, ambientalmente. Bom, 11 horas, eu tentei responder o mais rápido possível. Muito bom, Wilson. Muito, muito feliz com as suas respostas, viu? Alan, última pergunta a você. E é uma pergunta que, ao longo da vida espírita, a gente recebe muitas vezes e eu passo a você. Por que tem alguns espíritos que reencarnam, Alan, com uma beleza física exuberante e outros de maneira bem apagada, uma aparência não muito agradável? Por que que isso acontece, Alan? Ah, Geraldinho, aí, meu querido, é assim, ó. O que que é belo, né? Existe uma área da filosofia que estuda a estética. O belo é um padrão cultural, né? Se você vê a beleza humana, ela vai se modificando com o tempo, né? E o nosso pequeno príncipe lá, ele fala assim, que o belo é invisível aos olhos, né? Então, às vezes o espírito está num corpo físico que a gente pode não achar tão belo, mas a hora que ele começa a falar, ele se torna mais lindo do que qualquer outro existente. Então, assim, eu costumo imaginar que o corpo que eu recebi é o corpo que eu consegui desenvolver antes da encarnação, junto com os técnicos reencarnatórios, junto com a minha necessidade evolutiva, junto com a toda uma influência de local, que a gente atrai o local através da nossa energia. A genética, né? A genética, as ligações do porquê que eu vou nascer com aquele pai, com aquela mãe e tal, e tudo mais. São tantas influências que vão trabalhar para eu nascer de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, que o menos importante é essa aparência. Se alguém der bola para isso aí, deixa de lado isso aí, isso não vale a pena, gente. Importante é desenvolver a beleza interna, né? A beleza de um ser espiritual. Isso é importante. Quando a gente encontra um ser desse, e às vezes, e normalmente, a gente encontra os seres mais belos em corpos mais envelhecidos, sofridos, às vezes no interiorzinho aí, que trabalha de sol a sol, todo enrugadinho, todo marcadinho pelo tempo. Mas quando abre a boca, quando você chega perto, a irradiação daquela energia. Veja o Chico. Chico nasceu com olho com dificuldade. Ele mesmo falava, todo feioso, coitado. Fisicamente, quando você chegava perto dele, era um anjo encarnado. Muitas vezes, aquela, entre aspas, não beleza física, é também uma proteção para aquele espírito, né? Para ele não ser levado à vaidade. Uma das provas difíceis na vida é ter muito dinheiro, ser muito bonito. São provas assim que muitas vezes incomodam esse espírito evolutivo, porque é como se ele tivesse um rótulo exterior já. A partir do momento que você não é aquele mais lindo do mundo, que você não está no corpo mais perfeito do mundo, as pessoas tendem a olhar menos para você, e com isso você tem mais tempo de desenvolver o seu espírito. Então, se a gente convive com algum espírito muito bonito, ajude. É um espírito que precisa de bastante apoio, porque é uma prova difícil, viu, gente? Não é uma prova fácil, não. Eu acho que é isso que eu dá para contribuir. Uma resposta muito esclarecedora, viu, Alan? Eu fico feliz, realmente, com o Wilson, com você, pelo alto nível dos comentários, mostrando que estão bastante atentos à doutrina espírita e ao bom senso da vida, né? 11 horas e 4 minutos. Wilson, suas últimas palavras, Wilson. Gratidão. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanha aqui. 47 pessoas ainda lá pelo YouTube e pelo Facebook. Muito obrigado pela generosidade de vocês, permitir que nós adentremos os seus lares e que todos, né, possamos aproveitar essa semana com muita luz, né, com oportunidade para ver o trabalho que precisa ser feito e também com muito ânimo para realizá-lo, para que nós possamos chegar ao final de cada dia com aquele sentimento de dever cumprido, que possamos expressar em nosso olhar, em nosso semblante, a alegria e a gratidão de sermos cristãos e de sermos espíritas. Muito obrigado a todos. Obrigado, muito Geraldo. Obrigado, Alan. Alan. Que a gente tenha um domingo maravilhoso, como o Geraldo falou, um domingo quente, com sol pleno, né? Estamos aí às bordas do verão, né? O verão está aí pertinho de nós, logo aí chegando com todo com sua potência, e que a gente tenha um dia maravilhoso trabalhando para enaltecer, engrandecer o nosso espírito. Obrigado vocês que estiveram conosco aqui hoje. Obrigado, Wilson, Geraldo e Luiz, que de alguma forma também está vibrando pelo programa da onde ele esteja. A todos vocês que nos ouvem, nosso muito obrigado, a nossa gratidão. E dessa maneira agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.